Santo Espírito, faz em nós conforme o teu querer, renovando as mentes e os corações, convencendo as nossas transgressões, seja o consolo, o remédio que precisamos.